Atlântida, Atlântida, Atlântida. Dizer oi, oi, boa tarde. Oi, oi, audiência querida, audiência sua linda. Feliz, fala aí, Porazinho. Olá, olá, tudo bem? Tô tentando ajeitar o fone de Davi Coimbra, porque é o único cara aqui dessa mesa que eu presto serviço é pro Davi. Tá ligado errado, deixa eu ajeitar. Então ajeita aí. Obrigado. É, daí, Posta, tudo bem? Pro Davi aqui que vai ajeitar o fone dele. Tudo bom, Pode? Obrigado, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Fala, Maurício Amaral. Eu tô triste. Por quê, cara? Roubaram, comeram todo meu biscoito com goiabada integral. Ah, não acredito, ah, cara. Aquele biscoitinho. Aquele biscoitinho delícia, cara. Eu paguei, ó, que paguei pena. R$13,50 no pacote. O Geiso tá aí também. Fala, Geiso. Cara, que é, mano. Beleza, Geiso com uma camiseta do Guina Azul. Demais, hein, Geiso? Sensacional. Do Bob, e a estrela móvel do Pretinho Básico desta segunda-feira aqui na Atlântida, 18 horas. É o homem da zero hora, é o homem dos livros, dos shoppings e das mulheres. Davi Carradine, Davi de Coimbra, Davi de Coimbra. É o galo cinza e vingador deste programa. Fala, Davi. Eu comi os biscoitinhos. Me olhando. Me olhando pra ele. Pra ele pensando, estou me alimentando do que o Maurício alimenta. Isso aí foi meu sonho mesmo. Teu sonho é comer as coisinhas que o Maurício come, é isso? Se alimenta bem, Maurício. Se alimenta muito bem. Tá bom, tá bem. Tá ótimo assim. Meu nome é Alexandre Fetter, vamos até às 19 horas. Quero mandar um grande abraço pra Santa Catarina, que só agora está conosco, então, no Pretinho Básico. Que horas são aí? 18:02. Ah, então em Santa Catarina está nos ouvindo. O Boleta se passou na jogada lá e acabou atrasando o break comercial no final do Macrofonia. Agora sim, estamos novamente na grande Rede Atlântida. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Um militante do PCdoB preso no ano passado sob suspeita de desvio de dinheiro público está acusando o ministro do esporte Orlando Silva de montar um esquema de corrupção e receber propina na sede do ministério. Na garagem. É, vamos chegar lá. O João Dias Ferreira revela detalhes de como funcionaria a suposta fraude. Para não dizer que funciona, né? Ou que funcionou. ONGs seriam usadas como fachada e o João Dias revela que o ministro Orlando Silva chegou a receber pessoalmente dentro da garagem do Ministério do Esporte remessas de dinheiro vivo. Olha, e é uma boa pasta para ter suspeita de corrupção às vésperas da Copa. Não, é o ministro do Esporte. E esse ministro, o Orlando Silva, ele tá desde 2006 nessa pasta, desde o Agnello Queiroz, ele tá, desde 2006 ele já era secretário. E aí depois ele virou então ministro. É o ministro enrolando. Segue Silva, mamando na teta, então, né? E hoje, por enquanto, é um cara que falou que ele fez isso. Pode falar que o Porã fez isso aqui na rádio. É verdade. Pode. Pode falar, mas tem que comprovar. Tem cara que vai pra rede social e fala tudo que quiser do Porã. Exatamente. E aí? Exatamente. Tem que provar. A quem acusa, cabe o ônus da prova. Mas hoje, cara, sabe que hoje eu comecei a me preocupar com a Copa do Mundo no Brasil. Pessoal, é mesmo, tá preocupado com o quê, Porã? Eu não tenho muito com o que me preocupar, me preocupei com a Copa do Mundo no Brasil. Tu vê só, eu tava passando pela Padre Cacique e aí vi máquinas na pista, na Padre Cacique, ali na frente do Beira Rio, eu digo, olha, mas não vai dar tempo de fazer essa obra. Não vai dar tempo de arrumar isso aqui, cara. Ô, Brito, pode vai me dar chamar. Tempo, olha, vai ter que dar tempo a Copa do Mundo. Olha que evento importante, hein? É um dos mais importantes do futebol mundial, só né? Só não Brito? É mais importante que o nosso campeonato gaúcho. Que é passa na RBC TV e na Globo. Eu vou dizer, antes de ouvir a opinião do Davi, eu vou dizer, pode me chamar do que quiser. Fica à vontade pra me chamar do que quiser. Mas eu voto pela partida da Copa do Brasil para os Estados Unidos. Não. Eu voto pela partida da Copa do Brasil para os Estados Unidos. O Orlando Selva, olha que tá, nesse opinião, momento, né? Tá prestando depoimento. Entrevista coletiva. Ah, entrevista coletiva. Eu preferia que fosse depoimento. E obviamente negou tudo, né? Claro. Tá dizendo que quem o acusa é um criminoso. Até que apareçam as câmeras da garagem, né? É, isso aí. Teria que aparecer isso, coisa da garagem. Tem que provar. Assim, né? Uma camada de espuma cobriu parte do arroio Dilúvio na Avenida Ipiranga, nesta segunda-feira, em Porto Alegre. Tá ali espuma ali, Fetra, olha aí, ó. Segundo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a causa da emissão da espuma no arroio é bastante diversa e difícil identificar quem seja o infrator. Ah, é mijo, bosta, não, tava lixo, lavando roupa, sofá, tava lavando esgoto. Roupa hoje ali no dilúvio, Magnata. Peguei umas roupinhas que eu tinha aqui, ó. Aproveitei e solta tudo estendido na tua sacada ali. Ah, tava lavando e deu uma espuminha lá, mas foi nada. Cinzas do vulcão chileno podem causar mais cancelamentos de voos em Floripa. A previsão aponta que material expelido pelo vulcão, ou seja, as cinzas, devem se manter no Rio Grande do Sul, mas voos que passam por Santa Catarina também podem ser prejudicados. Os aeroportos de Ezeiza, em Buenos Aires, e Carrasco, em Montevideo, podem ser fechados e ter voos cancelados ao longo desta semana, caso as cinzas do vulcão chileno permaneçam como estão ou aumentem de intensidade. Eu não sei se é isso que a gente vê aqui da janela do estúdio da Atlântida, mas o dia tá bastante nublado, no sentido de que há uma névoa entre as nossas cabeças e o céu. Né? Não, isso aqui a gente nunca viu-se isso aqui no estúdio. O Maurício disse que são as cinzas, mas assustador. Cara, e se vocês forem agora na Diário de Notícias, eu tava voltando pra rádio ali da nossa academia, né, Fetter, da Companhia Atlética. Companhia Atlética. Estava voltando ali da academia e aí não dá pra enxergar a cidade de Guaíba. Sempre enxerga, pelo menos as chaminés lá da... Pelo menos a chaminé, né, Magnata? Aí, e não dá mesmo. E aí o taxista até comentou isso aí, é a tal da cinza do vulcão. É isso aí, taxista sabe muito. É isso aí. Grande abraço a você, taxista, que circula pelas ruas da cidade ouvindo o Pretinho Básico. Se os taxistas governassem o país, ia ser outra coisa, porque eles sempre têm solução. Sempre tem. Isso é verdade. Eu não sei se são mais inteligentes, mas são pessoas, pelo menos, de mais boa vontade do que a maioria dos políticos que nos representam. Começou hoje uma semana decisiva para a Copa, já que falou-se do assunto. Em Zurique, na sede da FIFA, a semana vai ser de decisões cruciais para a organização da Copa de 2014. Uma das definições será a das sedes da Copa das Confederações de 2013, torneio que a FIFA usa como teste para a estrutura da Copa do Mundo. Porto Alegre saiu da lista da FIFA por conta da demora em assinar o contrato de parceria para a reforma do Beira-Rio. Outra decisão fundamental, Paulinho Brito, vai ser tomada durante esta semana. A tabela da Copa do Mundo vai ser divulgada. E com ela, a divisão dos jogos entre as cidades sede. Porto Alegre sonha com 6 partidas. Suécia. Sonha, macaco. Holanda. 4 na primeira fase, 1 nas oitavas e outra nas quartas de final. Sabe que ontem a notícia no Beira-Rio é que a Andrade Gutierrez, essa empresa que tá metida aí no Beira-Rio aí, pra tentar arrumar o Beira-Rio, ela enviaria um representante para Zurique. É porque ela que causou transtorno de alguma forma, né? Uhum. Ela demorou muito para isso e demorou muito para chegar o contrato no Inter. Então, aí Porto Alegre inteira perdeu. Né? O tio do armazém perdeu, um monte de gente perdeu. Entendeu? E aí ela queria mandar alguém lá para usar o seu poderio político e econômico para falar, não, relaxa, mas, cara, que nós teremos o Beira-Rio. Mas se tu for pensar, até que tá sendo rápido o negócio do Beira-Rio, porque a Arena, que também é uma construção, enfim, demorou, sei lá, 3-4 anos pro todo... Tô errado ou não? Não, é isso mesmo. E agora do Beira-Rio tá aí, quanto? 6 meses aí, os caras estão resolvendo tudo. Não, dizer, esse tipo de contrato é complicado mesmo. Não é assim tão simples. Vou ler o contrato. E olha, o que tem de cláusulas e condições e pré-condições, etc, etc. Então, tá todo mundo acusando o Andrade Gutierrez, mas não é bem assim. É um contrato complicado mesmo. E eu acho que os próprios conselheiros do Inter não querem assim uma assinatura as pressas, né? Sabe-se lá o que pode conter. Ah, com certeza. É. Eu vou ler página por página, das 400 páginas. Meu dia de tarde, eu vou ficar lá vendo. Tá bem. Lá em casa ali. Não dá pra tirar do Beira-Rio. 6:09, tá na hora de trazer pra nossa audiência os flatos do dia, Girimô. Do dia no Pretinho Básico, hoje com Jerimum. Aê! Jerimum, beleza, Jerimum? Jerimum? Cara, não te mete, meu. Não, mas é uma pergunta. Cara, não interessa se mal humorado, né, muito azedo, não tem, né? Não tem nada a ver com mau humor. Depende de quem chama, né, Jerimum? Tu é outro, porazinho. Tu é outro. Sabe? Tu é outro. Não, puxa saco, porã. Não, eu sou puxa saco, meu. Grêmio quebrou um tabu, meu. cara tava time, na hora, né? Mas jogou mal, né, meu? Não pode, o Douglas não pode perder aquele pênalti ali, meu. Não tá satisfeito. Cara, um jogador profissional, vou falar agora aqui, mano. Jogador profissional, cara, que ganha o que ganha, cara, pra ficar treinando quantos anos? É um cara que já jogou no Corinthians, já jogou, tem carreira, começou jogou no Criciúma. Tudo mais, meu. Como é que ele chega ali e bate um pênalti medíocre daqueles, cara? Pô, não dá, cara. Com esse tipo de jogador no Grêmio não vai o troço, meu. Tu não tá mais indo no Olímpico? Cara, não te mete. Tá, eu vou a hora que eu quero, meu. E aí, ô Gilimão? Vamos pros flas, meu? Não vamos tá indo flas. Mais, o que, né? Que tu não tá indo? Cara, porque isso é o problema é meu. Eu não gosto do Celso Roth, cara. Ah, tu não vai por causa do Celso Roth. Não, eu não gosto do que ele tá fazendo ali. Ah, tá. Mas enquanto o Celso Roth... Mas tu não achou interessante a declaração do Celso Roth na entrevista coletiva ontem, onde ele dizia que ainda luta pelo título brasileiro? Cara, se tu achou interessante, o problema é teu, tu é colorado, cara. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu achei, cara. É melhor não falar nada com o Gilimão. Tá bom, Gilimão, desculpa. Davi, vai escrever tuas colunas. Olha aí, cara, que isso, velho. Nossa, que azedume. Tá no azedume desde sábado, tá assim. Tá, Gilimão. Mete bala nos fatos do dia aí, então. Fatos do dia! Usando o personagem. Do outro. Usando o personagem do outro. É o maior dos mal-caratinhos do programa. Fatos aí, meu. 8h48. Mulher melancia troca próteses de silicone. Eu conheço a mulher melancia e seguindo no patrão, uma entrevista é exclusiva. Tu conhece a prótese velha, tu não conhece onde a nova. Onde é que ela tem silicone, Gilimão? Em tudo. Cara, não sei, cara. Não, na teta. Na bunda ela não tem. Os seios. Tu já tocou? Na teta, né, porã? Seio. Teta quem tem é vaca, não, meu. Não, cara. Na mamica. Mulher tem seios. Quando a mulher bota prótese... Tem mamica. Vaca tem ubres. Ela bota na peitos. Teta. Seio é só quando vai amamentar. Ah, bobo. Aí chama de seio. Bobo. O resto, seio. Tudo que tu faz com esse, nessa parte, meu é Deus. Ah, é que a fêmea tem tetas, saber. Né? É? A fêmea tem tetas. É. E a mulher melancia é uma bela espécie, né? Não, é uma fêmea. O Potter também tem tetas, e não é fêmea. E não é fêmea, é verdade. Quem mais, Gilimão? Quem mais, Gilimão? 10 e 11! Rita Lee assume que sofre de transtorno obsessivo compulsivo. Olha aí, toque. Depois que o 10 e 12, Rita Lee diz que não tem nada. Nada melhor. Tá querendo? Tá querendo manchete? Tá depois que o rei diz que tem toque, agora é bonito. Todo mundo quer ter toque. Quem toque sofre, é doença lá. De rico que tem muita pouca coisa pra fazer. Chega, vou te dar um toque. Na idade dela, ela não aguenta mais um toque. Tu conhece algum coitado de um papeleiro que carrega uma tonelada de papel por dia com toque? Mas ele tem e não sabe. Não vou pegar aquele papel ali. Não, tem. Ele não sabe. Ele não tem. Ele amontou os papéis, isso normal, não tem nada de toque. Ele tem mais prazer. Não sabe, cara. Tu não convive com o cara. Mas pergunta pro papeleiro se ele tem toque. Nem com a Rita Lee a gente convive. Se tu me apresentar, se um dia tu me apresentar um papeleiro com toque, pode pedir o que tu quiser pra mim. Sério? O que tu quiser. Olha, porteiro, que eu vou atrás um papeleiro com toque. Olha, a gente tu tem... tá querendo eu usar o teu personagem também. Pra... Não é personagem. Porteiro, por exemplo. Eu conheço porteiro com toque. Ah, é mesmo? Porque o porteiro atende ao toque, toque, toque, né? Toque é a campainha. Meio-dia e 51, Dudu Nobre passeia com as filhas em shopping no Rio. Tudo bem. Dudu Nobre que é um grande artista. É. 14h56, Jéssica Alba dá mamadeira para a filha durante passeio. Dá mamadeira. Adoro. Quem é a Jéssica Alba? Maravilhosa. Não, maravilhosa. Não, maravilhosa. Sabe quem é a Jéssica Alba, Gilimão? É Jéssica Alba. Cara, tu não viu o Quarteto Fantástico? Fantásticos, é. Quarteto Fantástico. Mulher Invisível. Sabe o quê? Eu tenho cara de quem fica vendo essas porcarias. Ah, para, Gilimão. Tu vai pra Buenos Aires ver a Madonna. E fica na frente do hotel gritando o nome da Madonna. Tu tem cara de qualquer coisa, Gilimão. Mas eu fui porque a Vanessa tava louca pra ele. Olha, existem dois tipos de mamadeira. O da Jéssica Alba e as lá, outras, hein? É boa a Jéssica Alba. É, sabe quem é, o Paulinho? É parecida com a Débora de Oliveira. 16h32, Preta Gil almoça com ex-BBBs Maria e Daniel. Por assim, sabe? Não, eu Maria, não, o Daniel. A Maria conheço. A Maria ganhou. O Jesus sabe. A Maria ganhou. É a famosa Maria Dream Cam, né? A Maria, ela sempre teve muita intimidade com câmeras. É, e o cara com coqueiros. O cara dançava com coqueiros. Quem é esse? Daniel, quem é ele? Daniel Pernambucano. Daniel ficou em segundo. Gay, assim, feliz. Ele era homossexual, mas era gente boa. Mas tu vê, cara, a Preta Gil tá numa carência afetiva, uma falta de amigos, que ela tá só saindo com ex-BBB. Mas os caras são gente boa, meu. A Maria é gente boa. A Maria também. Daniel também é gente boa. Daniel, acho que não. Claro que sim, cara, pra cima. É? É. Que isso, cara. Tá bom. E aí, pra fechar agora, Féter. Pois não, Jeremô. Olha bem. Tô olhando, Jeremô. Olha pra mim. Féter. 11. Cara, eu vou fazer as contas, meu. Tu acha que eu sou um imbecil, né, cara? Não, Jeremô, tá louco. Tu é outro, cara. Hoje, que 12. Isso, Jeremô? Hoje tá brabo, hein, meu? Cara, eu não tô brabo, meu. Hoje deixa tá... eu fazer o que eu tô pra fazer aqui. Vai dar 12, hein? Vai, Jeremô. O Jeremô não ganha só pra fazer isso. Ai, ainda bem que tem uma folguinha. Tu também, Davi? Tu também, Davi? Ah, legal, Davizinho. Ô, Jeremô, faz assim, ó. Jeremô. Ah, tá. Dá aí o último flato do dia, Jeremô, dá? Então, eu dou o que eu quiser aqui. Eu sei. Eu tenho certeza. Agora, questão de 11. 11 minutinhos atrás, nada mais do que isso. 11, eu disse 11. 6 e 4, Jeremô. 6 e 4. 6 e 4. 6 e 4. Começando praticamente. 6 e 4. Marcos Pasquim malha em academia no Rio. Aí, tá certo ele. Tá namorando com a Daniela? Tá namorando. É ele? Ah, é, cara. Quem é ele? Por assim? Esse é um dos. É o segundo cara que apareceu pelado nas novelas, sem camisa. O primeiro é Humberto Martins, o segundo é esse cara aí, que agora já até esqueci o nome. Marcos Pasquim, que já namorou assim. Gaúchas já. É, já namorou gaúchas. Gaúchas. Tem informações? Famosas. Temos. Informações que eu não vou falar, que senão vai ter processo. Tá, beleza, meu. É isso aí. Tá ótimo, Jeremô. Muito obrigado, tá? Manda bala aí. E eu tô muito cuidadoso com isso de processo judicial. É verdade. Piada, né? Piada do Pote! Apoio! Instrumentos musicais, Caio! Compre hoje mesmo uma gaita Caio de boca! Uma senhora de meia idade chega ao hospital toda em frangalhos, vítima de atropelamento. Aí o médico examina a senhora, enquanto a enfermeira vai anotando numa ficha. Como é que era a enfermeira, Ponto? Enfermeira, Davi? A enfermeira era loira, usava um uniforme curto. E um tapa-olho no olho esquerdo. Que nem a enfermeira do Kill Bill. A Daryl Hannah. Diz que ela toma biocombustível, né? Toma, é. Mas a Daryl Hannah, ela prova o biocombustível bebendo ele. E aí o médico examinando a senhora, enquanto vai passando as coisas pra enfermeira anotar na ficha. Escoriações na cabeça, fratura no braço direito, luxação na clavícula, desarticulação do tornozelo esquerdo. Meu Deus. E aí ele se vira pra mulher. Qual é a sua idade, minha senhora? E a senhora, 35! E aí o médico se vira pra enfermeira, bota aí também, perda de memória. Aliás, tá rolando o Pan-Americano, né? Pan-Americano! Evento esportivo que não tá na Globo não tá acontecendo. Não tá. É, isso é um troço impressionante, não né? Não tá acontecendo, não virou manchete. Não tá acontecendo. Isso é impressionante. Isso prova que aquele argumento que a Globo usou, né, na questão da renovação com os clubes no Brasileiro era um argumento válido, né? Até que eu acho que o Brasileirão podia entrar naquela coisa de paixão do clube, o cara vai buscar onde mas estiver. Diminui, né? Diminui. Aqui, ó, eu vou dizer uma coisa. Olha, mas eu, como narrador da Globo, olha, tem que ser na Rede Globo, hein, ó. Tá certo, mas tem uma questão assim, ó, a Globo não só não tá transmitindo o PAN, como não tá falando, tá boicotando o PAN. Não, sabe que teve uma notinha no Jornal Nacional de sábado à noite, eu me lembro porque eu vi Renata Vasconcelos, a minha musa do jornalismo, certo, falando sobre isso no Jornal Nacional. Mas o que grande foi? Trabalho, pequena nota, grande uma trabalho. Pequena nota dizendo que dois brasileiros ganharam medalhas. Porque tu vê, roubaram os patins do Stürmer. Os patinhos? Não, Stürmer, né? Stürmer. Stürmer, desculpa. Marcel, Stürmer. Stürmer, não é? Stürmer. Stürmer. E aí não deram uma notinha no Fantástico sobre isso, cara. Tipo, já tinha fechado o jornal. Cagou, né? Pro PAN, Globo. Se alguns de nós viram o cara andando de patins. Aqueles patins. Sim, aquele patins não cara toda hora, né? Foi o cara que roubou os patins. Vamos botar uma hashtag cagou pro PAN. Cagou pro PAN, Globo. Mas além disso, outro exemplo. Outro exemplo claro. É um acidente que aconteceu na Fórmula Indy, que envolveu 15 carros, morreu o piloto. E que não viu nada. Cagou pra Fórmula Indy também. Se é na Fórmula 1 que aconteceu ontem, de 15 carros se envolvendo no acidente, morreu um piloto, hoje o Brasil inteiro estaria só falando desse acidente. Mas eu vou te dizer, cara, eu acho que estrategicamente. Vocês estão criticando a Globo, então. Eu tô elogiando. Estrategicamente tá corretíssimo, né, cara? Reconhecendo que a repercussão da Globo é muito maior. Tudo bem, sim, a repercussão da Globo é muito maior. Mas não se briga com a notícia, eu acho, né? Não se briga com a notícia, não, ok. Temos um problema ano que vem. Ano que vem tem Olimpíadas, que é uma coisa que não tem como tu passar por cima, em Londres. E a Globo não tem o direito de Londres 2012. Aí sim. É da Rede TV, né? Não, acho que é da Record. Record também? Acho que é da Record também. Tá bem. O pano tá acontecendo. Só que não adianta só ter o direito, porque precisa fazer valer esse direito e tornar isso interessante. Não tô dizendo que não são capazes, mas isso faz parte. É por isso que a Globo é o que é. A TV, de apossar das coisas... A gente viu... Desculpa. Concluindo. Além de se apossar e ter o direito, faz valer isso e tornar isso interessante. É que não basta querer, né? Tem que ter exposição, tem que ter audiência. É como, por exemplo, a jornada esportiva da Gaúcha. Tá? Por que que a Atlântida não transmite futebol? É uma pergunta que a gente tem. Sim. A gente tem que responder para nossa audiência. Porque a Gaúcha tem 85% de audiência nas transmissões de futebol nas jornadas esportivas. Aí vai a Atlântida entrar no meio lá pra dividir os 15% com mais lá todas as rádios que fazem futebol. É. Não dá, né, velho? Deixa pra quem sabe, não, pra quem tem a maior audiência. E ontem com eu fiz competência uma... pra isso? Ontem eu acompanhei a jornada assim pra mostrar ela no Patrola, sabe? Isso em seguida vai mostrar. É uma obra de arte, né? Uma obra de arte. É uma reportagem, cara, sendo feita por várias pessoas ao mesmo tempo. Não é peidar dormindo. Com um grande número de coisas, então é melhor a gente ficar bem quietinho, nos bola nas costas. Que e outra também, noite, né? Já vi várias vezes os profissionais do futebol. Vou usar novamente o termo, cagarem pros caras que se metem a fazer futebol. Obrigado. Entendeu? Pra ti mesmo, também já vi. É verdade. Já vi os caras cagarem. Deixa eu ver, tu é da Gaúcha, não é? Ah, desculpa então. É, descargo. É foda. É fato? É, agora sabe que... Fato. E agora a campanha de revista do PAN, da Record, é muito lamentável. Ruim, né, é, Paulo Henrique Amorim... botaram a cabeça dele muito maior do que o corpo de um cara ginasta nas argolas, sabe? Não é a deles! Vamos fazer as cantadinhas! Vamos, gente! Vamos lá! E assim, ó, com todo respeito, com todo respeito a todas as redes. Faz com quem quer. Exato, todas as redes de TV, todas as rádios, todo respeito, mas é que não dá pra lutar contra os fatos. Um abraço ao Silvio Santos, que continua nos divertindo no domingo. Sem dúvida, Silvio Santos, o maior comunicador da história deste país, e nunca esteve na Globo. Sim. Nunca esteve na Globo. E reconhece tudo isso. Acho que não, na Rede Globo, não. Teve na Manchete. Acho que não. Rede Globo de televisão, não. Cinco cantadinhas que o Douglas manda do lado. Do Grêmio? Douglas Nandimi, ó. Cinco cantadinhas. Gatíssimas. Muito gatíssimas. Salada. Não fica olhando pra mim, Geis. Porque tu é o mais gatíssimo, salada. Na balada do meu coração. Você tem pulseirinha VIP. Oh! Gatíssimas, me passa o seu Twitter, salada. Pra quê? É que a minha mãe falou pra eu te seguir. Ó, boa. É uma cantada moderna. Não basta dizer pra eu te seguir. Tem certeza? Você no meu sonho, tá lá. É pra mim não, ter seguido ou pra eu ter? Tem o T no meio ali. Não, pra ti é pra mim, né? Sim. É que se fosse seguir direto, seria pra eu seguir, né? Vamos na próxima, então. Vamos. Gatíssimas. Você é igual à faixa de pedestres. Ai, obrigada. Eu respeito, mas quero avançar. Gatíssimas, mais vale um beijo do que mil palavras, salada. Posso escrever uma redação na sua boca. Oh! Essa foi ruim. É, um pouco. A do sorvete, meu. Gatíssimas, eu posso não saber o seu nome, mas o seu apelido é Tentação. Vai. Manda um abraço pros todos os jogadores do Criciúma Player Soccer Team, que jogam futebol americano e querem que o Potter vá lá assistir. Como é que é o nome do time? Criciúma. Olha só, eu não falo, cara. Olha só. Fala, meu. Criciúma Slayer Football Team. Escravos. E aí depois eu. Não, Slayer. Sabe por que a bola? Sabe por que a bola é oval, né? Slave. E eles vão, dia 29, tem balada do Pretinho de Criciúma, é isso? E eles estão convidando o Poder pra ir lá ver o coisa. Vai ter jogo do Criciúma esse dia pra nós ir de novo. Ô, meu, deixa eu dar um toque aqui, Davi, tem razão. Slave, o Silvio Santos apresentou na Rede Globo o seu programa de 1964 a 1967. Pra São Paulo e depois um pouquinho pro Rio de Janeiro. Foi bem pouquinho tempo. Se a gente tivesse um programa ali. Foi bem pouquinho tempo que o Silvio Santos esteve na Globo, sim. Sim, isso faz 40 anos também. Nos avacalhou agora. Tá bom comigo. Não, eu não vi, tá? Eu quero dizer que eu só nasci em 67. Não cheguei a ver. Não, eu tô lendo aqui na história. Eu olhei pra ele agora e fiquei pensando, eu tenho 45. Me tirou pavô dele agora. Isso faz 40 anos, imagina. 40 anos é uma eternidade. O Duda tem quase 30 anos já. Que idade tem, Duda? Faço 28 em dezembro. Tá na hora de pegar juízo, então, né, Duda? 28 tá ninguém, tão distante dos 40 que tu não imagina. Quer dizer, imagina. Muita distância. Cara, 12 anos, velho. Muito longe. Depois dos 40, 28 anos é distante dos 40 quando tu está nos 40. Mas quando tu está nos 28, não é tão distante assim. É verdade. Tá certo. Mas assim, tanto com 28 quanto com 40, a gente faz as mesmas coisas. Estou pra te dizer que quem tem 40 faz até umas coisas melhor que quem tem 28. Claro. Eu vou concordar contigo. Até porque a gente joga bola junto, né, meu? Toda terça-feira. Exato. Eu penso o contrário. Eu acho que quem tem 28 tá muito mais longe, tem a sensação de distância dos 40. E quem tem 40 aí parece que é próximo. Por isso que eu falei com a cabeça dele. Quando ele piscar, já tá com 40. Não, só pra dizer que é isso. Mas exatamente isso. Essa é a nossa cabeça de 40. É isso que eu tô falando. Agora, com a cabeça dele, ele tá longe. O desafio é tu chegar nos 44, nos 45, como o Pi e eu estamos, por exemplo. Escolhe agora, tu quer que eu chegue como o Pi ou como o Pi? Quer chegar como o Pi ou como eu? Agora, escolhe agora. Mas como eu. Eu queria chegar como o Pi. É muito louco isso aí, que eu me lembro quando eu fiz 15 anos, um primo meu olhou pra mim e disse assim, um primo que tem bem mais idade, olhou pra mim e disse assim, tu vai ver, cara, agora vai passar voando, quando tu for ver já tem 30. Cara, aí passou voando. Assim tu viu, E agora eu tô a 2 meses de fazer 40. 2 mesinhos só. Até chegar aos 18 é complicado, porque o cara quer tirar carteira, quer fazer isso, quer fazer. Aí nunca chega. Aí depois dos 18 voa. Vai que é um Dodge. Acabou. É isso aí. Vai, ô Davizinho. Estou me sentindo velho. Aproveita agora. Mas aí que tá, desculpa, cara. Se tu para pra pensar, e é um pensamento que afeta e aflige a nossa audiência também, se tu para pra pensar que se tu olha pra trás e os teus 18, hoje eu com 44, os meus 18 já estão lá e passou muito rápido, a perspectiva é negra, é péssima no sentido de que eu tenho mais 20, 30 anos de vida, cara. Sim. Tá ótimo. E boa, né? Mais. E boa. Vamos deixar por 30 então, tem mais 30 anos de vida, velho. O importante é tu olhar pra trás e dizer assim, pô, valeu a pena ter, né? Na teoria é lindo. É o que todo mundo pensa, né, velho? Ele olha pra trás e fala assim, valeu a pena. É verdade. Só uma retificação, Slayer, tá? É matador. Matador. Isso mesmo. O time de futebol americano dos matadores de Criciúma. Que tem aí, Davizinho? Davi Coimbra, me ajude. Opa. Volto ou não com a minha namorada? Não volto. Não volto. Nunca precisa voltar pra namorada. Atenção. Depende muito da situação. Se a namorada ou corneou... Quem sabe a gente ouve. Se a namorada ou corneou, não volte nunca para ela. Se a gente ouvir, vai estragar a nossa... O ímpeto. Não, exatamente. Não, devemos ouvi-lo, então. Se ela sofrer de lordose, cara. Aí volta. No sábado, esses dias uma amiga minha veio reclamar. É, ela veio reclamar que o cara na quinta-feira de noite ele começou a mandar mensagens. Ele apressou as mensagens na sexta de manhã. No sexta de tarde aumentaram ainda mais. E aí ela saiu pra jantar. Saíram pra jantar. Na sexta ou no sábado? Na sexta de noite. Tá. Aconteceu tudo aquilo que vai acontecer quando tu voltar com a namorada. No sábado de manhã ele saiu. E nunca mais voltou! Eu sem ler ainda o e-mail do nosso ouvinte, eu diria o seguinte, que o verão está se aproximando. Sim. Não é a hora de voltar pra namorar. Volta depois do carnaval. Se conseguir passar um verão sem a namorada e conseguir retornar em março, né, Davi? Esse é o ideal. Não, depois da Páscoa. Já tem o feriadão da Páscoa ainda. Aí já vacinado, já é. Bom, então vamos ler. Era de julho depois. Não divulgue meu nome, então. Mas melhor o cara não sabe divulgar, quem é, né? Faz tempo que eu terminei com a minha namorada. Foi meio sem motivo, eu simplesmente enjoei. Mas foram tantos fatores. Antes já matamos a coisa. São sempre os mesmos fatores que fazem o cara enjoar da mulher. Ele tá naquele momento, exatamente naquele momento fraco que o cara tem quando acaba o namoro. Leva uns dois não, né? Acabou o namoro. Acabou, aí vai pra noite, festa. Ficou cúmulo, ele acha legal, mas daqui a pouco ele começa a levar uns não. Aí o cara assim, putz. Era ela. Então ele levou dois não, abriu a caixa de e-mail dele e mandou um e-mail pra ti. Foi na baladinha, ele tomou quatro não, se retirou da festa. Ela não gostava de sair. E ele gosta de sair. É um goleador que aos 30 do segundo tempo perdeu 3 chances de gol. Já. É isso aí. Uma beijoca. Um amigo meu, Davi. Jô, assim. Beijoca não. Davi, o cara chegou em 4 gurias e levou 4 nãos. né? Aí ele tava se retirando da festa e veio a guria perguntar pra ele: "Tu tá indo embora?" E ele falou: "Um homem com quatro nãos tem que saber se retirar." Eita frase! É verdade. Quem é que pediu pra sair? Foi o Jô ou foi o Dorival que mandou sair? Foi Dorival. Dorival, né? Então, cara? O Jonão só de saber a hora. É. Então, o começo de namoro foi como a maioria. Tudo começou como todo começo de namoro. Muito fogo e animação. Fogo e paixão. Mas depois foi perdendo o interesse. Terminei no começo do ano, lá por março. Não é começo do ano, tudo bem. Mas hoje, quando saio solitário com meus amigos, viu, Potter? Quando saio solitário com meus amigos, muitas vezes, segurando a vela, sinto falta dela. Tenho 18 anos. Vai lavar um carro. Então tu já sabe, cara, não volta, não volta. Vai arranjar outra mulher, vai ter experiência. Isso. Vai no centro, no centro. Vai, Porazinho. Vamos contar as verdades pra ele, Porã. É. O que tu quer, Porã? Vou contar uma piada velha. Piada velha do Porã! Apoio! Hospital Fofoca! Há 45 anos cuidando da sua vida! Agora eu já aprendi, Feder. Quando eu vou falar alguma coisa que eu não devo, eu conto a piada. Isso aí, Porazinho. Muito bem, assim, muito bom, ideia, Porazinho. Assim. Porã fica bem de camisa polo. Obrigado. Gostou? Adorei. Conta uma piada, Porã. Ainda mais essa camisinha Laposte. É, pois é. A filhinha de 17 aninhos começou a enjoar. Do quê? Ah, enjoou? Começou a enjoar. 17 aninhos. Fez examezinho. Vamos fazer o examezinho. De sangue ou de farmácia? Feito! Faz o de farmacinha primeiro. Depois confirma, né? Entendi. Depois vai lá e confirma. Vamos fazer o examezinho? Fez o examezinho. Aí confirmou. Confirmou que tava esperando um bebê. Um bebê. A mãe, quando soube, ficou maluca. O pai pressionou a menina pra saber quem era o pai. O pai disse que ia matar o desgraçado. Quando chegou a noite, perceberam que a menina ligou pra alguém. E esse alguém falou que na segunda-feira iria falar com o pai dela. O bravo pai da moça perguntou a idade do fiadapu. E ela disse: 19, papai. Perguntou a raça de origem do fiadapu. E ela disse: papai, é afrodescendente, porém de corzinha clara. Perguntou se era trabalhador ou estudante e ela disse: não, papai. A fúria foi total, toda a família, até o cachorro ficou irado. Deixa esse filho da porra aparecer aqui que vamos encher ele de porrada. Isso é que vamos fazer. No dia seguinte, para um Volvo de cor branca. E entra o Neymar na casa da querida. Que categoria. Com bonezinho e tudo mais, né? E aí diz pro pai que vai assumir o filho, vai dar uma pensão vitalícia de 50 mil por mês, vou pagar os estudos do guri, até pós-graduação, tudo que o menino quiser, e ainda vou dar um apartamento de 4 dormitórios no melhor prédio de Santos pro senhor. Disse ainda que se acontecer alguma desgraça, como um aborto espontâneo, vai custear todas as despesas. Nisso o pai interrompe o Neymar e grita: para aí! Vira essa tua boca pra lá, se ela perder, tu pega ela de novo! Tem uma frase aqui do nosso ouvinte, Octávio Magnani. Olha aí, o cara é quase um Magnani. Grande Octavio. Olha a frase do Magnani. Antigamente, os cartazes nas ruas, com rostos de criminosos, ofereciam recompensas. Hoje em dia, pedem votos. Baita frase. Que beleza, hein, Magnani Ramos de Oliveira? Obrigado, consultório odontológico, mestre em implantodontia e laser terapia. Olha só, hein? Florianópolis, obrigado aí pela audiência, hein, cara. Tá procurando um computador com a sua cara? Tô. Só a Dell tem notebooks e desktops que mais combinam com você. Você escolhe de tudo, a memória, o espaço e até o design da sua máquina. O melhor, sem sair de casa. Você compra no Dell.com.br e recebe na sua porta. Além da melhor tecnologia, a Dell oferece segurança e comodidade. Benefícios como assistência técnica em domicílio. É isso mesmo. Você liga pra Dell e um técnico vai até a sua casa consertar o computador. Acesse agora mesmo Dell.com.br e confira a oferta do notebook Inspiron 14. Com 500 GB de HD e Windows 7 no seu PC simplificado. 10 de R$149,90. Dell.com.br. Muito bom, hein, cara? Bom também pra rapaziada de Joinville. Por enquanto, estamos na Série B do ano que vem. 2-0 pro Joinville contra o Brasiliense. 5 minutos do segundo tempo, mandou a informação aqui o nosso querido Thiago Monte da Atlântida Joinville. 26 minutos para 7. Tá na hora dos classificados. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Opa, desculpa, errei. Atlântida Festival. Minha avó tá vendendo a casa dela em Santo Amaro da Imperatriz, Santa Catarina, a 25 quilômetros de Floripa. E tô querendo dar uma força pra velhinha. Anuncie, por favor. Fica perto do centro de Santo Amaro, perto de supermercado, hospital, farmácia, ponto de ônibus. É uma casa de 2 andares, 2 quartos, 1 cozinha, 1 sala, 1 banheiro. Quarto e sala conjugados, banheiro, cozinha e sacada. Área construída de 110 metros quadrados, o terreno mede 291 M2, né, metros quadrados. Estamos pedindo R$170.000. Interessados, mandar e-mail para vendocasasantoamaro@gmail.com. Mais uma, pretinhos, me ajudem. Recebi como presente de Deus uma linda menina e preciso desocupar espaço no quarto da baby. Por isso estou tristemente me desfazendo de minha coleção de livros espíritas. Todos em boas condições. São 41 livros. Entre eles tem Vera Lúcia Marnizenk, Zíbia Gasparetto, Mônica de Castro, Luiz Gasparetto, entre outros. Títulos como Verdades do Espírito, A Dama da Noite, Muitas Moradas, Nunca é Tarde para Amar, Estância da Saudade, Nada é Como Parece e A Casa do Escritor. Ela está pedindo pela coleção R$450. Mais detalhes no e-mail coleçãoespírita@gmail.com. Colecaoespírita@gmail.com. Se tá você valendo, curte tá este tipo de leitura. Legal, Magnata, tá valendo. Eu tô precisando ir no Centro Espírita pra ver se psicografa. Tira os encostos, né, ô Paulo? Tira os encostos, psicografa umas letras novas pra mim. Tô repetindo música pra caramba nos discos aí. Eu faço só nova versão. O que tu ia falar, Davi? Não, eu, já que o Almir não está, né, pra fazer o. Os desclassificados do Almir. Aquele vagabundo, ó. O que tem, Davi? Não, é que eu posso contar uma rápida historinha? Claro, deve. É que esses tempos atrás, aí, acho que foi alguns meses atrás, eu recebi uma ligação de uma moça dizendo assim, não, o negócio é o seguinte, eu sou enfermeira e eu tô cuidando de uma senhora, tá? Que tem 99 anos, ela tá muito doente e ela tem vários livros, aqui tem uma pequena biblioteca, tá? E ela quer dar pra alguém e os filhos dela não querem, tal, ou não tem filhos, não, ela não tem filhos, ela não tem filhos. E os parentes não querem, eu queria saber se tu quer. Eu disse, eu quero. Porra. Aí ela me deu o endereço, eu fui lá no centro da cidade e tal. Aí eu cheguei lá, tinha realmente vários livros ali e tal, mas eu não me interessei por nenhum deles, assim. Mas eu comecei a pegar os títulos, falou dos títulos aí, dos livros espíritas, eu me lembrei. E era só assim, O Homem Perfeito, O Noivo, não sei o que tem, O Casamento Feliz. Blá, blá, blá. E eu, é isso que tu pegou? Eu comecei a achar estranho aqueles títulos ali e aqueles romances antigos, sabe, de senhoras que havia antes e tal. E aí eu vi só um livro que me interessou, só um de todos aqueles livros, tá? Mas aí eu cheguei e perguntei pra enfermeira, a senhora, ela é solteira? E ela disse, olha, ela é solteira. E por incrível que pareça, tu vê, e eu comecei a ver, né, pelos títulos dos livros, né? Assim, tu vê, ela tava me contando que ela passou toda a vida dela solteira, que ela nunca teve um noivo e que nunca o namorado que ela teve acabou não dando certo e tal, e que é virgem, tá, com 99 anos. E eu fiquei muito impressionado com aquilo, tipo, e ela chegou e disse assim, inclusive, esses dias ela tava me falando, ela começou a me confundir com a filha dela, começou a me chamar, tu é minha filha, não sei o que tem. Ela disse, não, a senhora não tem filha, tal. Né? E aí eu saí de lá, levei um só livro, quer dizer, acabei não levando o livro, acabei deixando, mas só um me interessou. Eu sei qual. Adivinha o título do livro. 100 anos de solidão. Exatamente. Gabriel Garcia Marques. A Vida da Senhora. Cara, parece um troço, um enredo de baita filme, argumento de conto, pra filme. Assim. Bah, que história. E ela tinha 100 anos de solidão? Sim, 99 anos. Sim, sem casar e sem ter filhos, 99 anos de solidão. É que às vezes até é bom, né? Não é. Não, nesse caso não. E aí eu até pedi pra dar uma olhada no apartamento, olhei, ela deixou, deu uma olhada, e a gente via assim pela... que era uma senhora sozinha. Sozinha. Né? É, a solidão é triste. Impressionante. Solidão, né? É lava, a coincidência. Cobre tudo. Amargura em minha boca, sorri seus dentes de show. Isso é Potter já ganhou algumas solidão, coisas. Palavra cravada no coração. Olha na viola. Toca o seu Valença aí. A solidão é tudo. 21 minutos para 7, é show do intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Obrigado pela sua audiência. Estamos de volta pela Rede Atlântida com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua parceria. 14 minutos para 7. Estamos com Sicredi. Gente que coopera, cresce. Telefonia Big da Miller. A moda está nas ruas. Fala, doutor Alcê. Vinhos JP. Vou dar um abraço aqui, doutor Alcê. Escolha. Aprecie com moderação. Apresenta. Bola. Bola nas costas. Manda aí, doutor Alcê. Doutor Peter, sabe quanto tá o jogo do Joinville, doutor Peter? Olha, tava 2-0 agora há pouco, doutor. Tá presa! Jack! Vamos subir, Jack! O tricolor tá enfiando 3 no Brasil e esse, doutor Peter! Olha, é branco, vermelho e preto, né? É, tá sabendo, branco, vai. Vermelho e preto. Vermelho, branco e preto. Perdão. Preto, branco e vermelho? Não. Vermelho, branco e preto. Preto, branco e vermelho. Preto, branco e vermelho. Isso aí, ótimo. Doutor Peter, o Joinville vai pra Série B, doutor Peter. Vamos. E deve encontrar o Havaí. Uma pena que o Chapeco, que a Chapecoense que não conseguiu fazer a mesma coisa. O Joinville foi octacampeão do estado, né, cara? Certa feita. Vamos encontrar. Doutor Peter, vamos, Jack, rumo a Série B! Olha, tá feliz o doutor Alceu. Doutor Alceu tá... Que feliz. E o Santa Cruz, né? Saltitante. Santa Cruz saiu da Série D também, né? Ontem. Olha, 60 tá na série mil T. Tá na Série C. Série as C. Imagens são demais. Série T. Arrudão. Na T, né, Brito? C. Série C. Pô, só falta o Juventude agora sair da Série D, né, gente? Mas aí o Juventude tem que entrar o agora. Juventude. Olha, o Juventude é fora de série, doutor. Tem que entrar na D. Ele tem que entrar na D mesmo, cara. Já saiu da D, no caso. O Guine agora tá rolando uma competição no estado. Fora de série, cara, que coisa triste isso, né, cara? Tu imagina tu ser torcedor do Juventude nesse momento, depois de ter visto tudo que o Juventude fez, cara. Todas as façanhas do Juventude, todas as façanhas do Juventude. Campeão da Copa do Brasil. Juventude está impossibilitado de jogar futebol no Brasil. Em campeonato brasileiro. Só competição regional. Só competição regional. Hoje de manhã eu falava, eu e o Cajê conversavam no pijama aqui sobre o Santa Cruz ontem. Que absurdo, numa ruda, 60 mil pessoas. A gente tava falando aqui, tu não tava prestando atenção. A gente falou sobre o Santa Cruz. Acabamos de falar com bandeirões lindos, né? Ah, o bandeirão aqui. Não, vários bandeirões, viu, né? Não, é sério, vários bandeirões. Eu ia dizer no Santa Cruz, na Ruda, ontem, uns bandeirões. Uma Ruda? 60 mil pessoas, tinha falado? 60 mil. Ruda, legal. Mas é sério mesmo, quem tem que estar na Série A são esses clubes aí, cara. E tem não, torcida, né? Sabe, sei lá, qualquer... Vocês viram qual é o quinto, sexto da Série B? Bom Esporte, Boa Viagem. Pior, o terceiro lugar é Americana e vai subir. Mas Americana é tipo uma cidade. Sim, Americana tem até uma música. Para aí, né? Para Americana. Até mesmo o Brasiliense. Esse Brasiliense aí tinha que sair. Santo André, aquele lá, o Grêmio Barueri. Tudo São Caetano. Empresário, isso aí. E perigando cair Cruzeiro e Atlético Mineiro numa vez só. Que judiaria. Sim, imagina, cai Cruzeiro, sobe Americana, velho. Para com isso, pelo amor de Deus. É saco de pancada daí, vira saco de pancada. Tinha que ter média no Brasileirão, como tem na Argentina. O River caiu de muito incompetente, que tem uma média de 3 campeonatos lá, né? E lá, só que eles têm 2 campeonatos por ano, né? Apertura e clausura. Vocês acham... Eu acho que não é possível um clube hoje passar de... número X de torcedores de uma hora para outra, né? O que tem, muito tem, difícil. E o que não tem, não tem. Então tinha que ser feito ali uma média de público. Tem times tentando há tanto tempo, né? Mínimo. Tipo a Portuguesa, por exemplo. Mas não tem torcida, tem tradição quase. E tal. Mas pela tradição, mas alguns clubes que deveriam disputar 30, 40, esses sempre, primeira e segunda série, Guarani. E o resto, terceiro e quarto, e se valoriza de uma outra forma com tanta televisão hoje que tem aí, TV a cabo e tal. Boa! O que mais, doutor Alceu? O Brasil ganhou o ouro no ping-pong, doutor Peter. Aê. Aonde, doutor Alceu? No Pan-Americano. Não, não, nós não estamos dando cobertura ao Pan-Americano, nós estamos cagando pro Pan-Americano. Teve um ouvinte aqui no Twitter que falou assim, Gregory, nome assim, o Fantástico ontem deu reportagem sobre a Fórmula Indy, o acidente, e também sobre o Pan. E aí falou assim, e se informe antes de falar das merdas que você fala lá. É que ele não entendeu direito, a gente tá falando que a Globo... Aconteceu. Agora não cobre como ela sempre cobre. Ela não tem os direitos de uma maneira aí, óbvia, entendeu? Né? É só pra dar um exemplo de novo da Fórmula Indy e da Fórmula 1. Ela teria uma central do PAN. Nossa, eu me coloco no lugar de um cara como o Gregory, que ele deve ser, na hora que ele escreve, se informem antes de falar essas merdas. Cara, deve ser assim, é campeonato, o time dele tá ganhando o campeonato mundial, de tanta alegria que ele tá tendo em escrever aquilo ali. E não, e o time dele não tá ganhando o campeonato mundial porque ele é colorado. Mas ok, no sentido da alegria que ele quer, ele transborda de alegria escrevendo isso. O cara, isso, é o cara que escreve no comentarista de blog, o que manda um e-mail. Nossa! Assim, tipo, eu dei nos dedos dos caras, põe toda a raiva nos dedinhos da mão. Pra tuitar. Mas Gregory é o nome de um grande regueiro. Gregory Isaacs. É verdade. Um grande abraço pro Gregory Isaacs. E seguindo aqui, o Gregory. Já morreu, né? Tem um post muito bonitinho aqui no Twitter dele que diz assim: mas que calor gostoso. Gostoso com Z. É a nossa audiência, tá? Isso é bullying, tu já tá promovendo bullying pra cima da nossa audiência. Agora tu já tá sendo covarde. Não, tá sendo covarde. Tá usando deste microfone. Falou o que quis no Twitter. Falou o que quis no Twitter, agora aguenta o tamanho do perfil básico. Para de prevalecer pro cara, meu. Não é prevalecer, rapaz. Doutor Alceu, me ajuda, doutor Alceu. Era isso, doutor Pereira. Doutor Alceu, eu quero falar aqui pra rapaziada que tá prestes a comprar um carro novo ou renovar o seguro do seu carro, que você tem que cotar com a HDI. Tem que ligar pro seu corretor e pedir pra ele cotar com a HDI, porque você vai economizar 10, 15, 20%, coisa de 100, 200, 500 reais na contratação do seu seguro. Você não precisa pagar mais caro. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor. Você já deve estar de saco cheio. A gente vem falando da HDI aqui desde janeiro neste programa. E nós continuaremos falando até o fim do ano, porque a HDI é a melhor seguradora. Você tem toda a cobertura e não paga mais por isso. Obrigado pela atenção. Manda aí, Potter. Uma piada. Piada do Potter. Absorvente São Francisco, cuide do velho Chico. E aí tá aí o médico com o paciente, né? Os dois ali, todos nós vivemos, né? Sim. E aí o médico fala assim pro paciente: vá até a janela e bote a língua pra fora. Aí o médico, o paciente: mas pra quê, doutor? É que eu não gosto do cara que mora aí em frente. Aí um outro paciente chegou pro médico, mesmo médico, falou assim: o médico falou, coloque a língua pra fora. E o cara falou assim: não, a última vez que eu fiz isso, eu tomei um tabefe da minha mãe. Na língua? Pô, tomar um tabefe na língua deve ser legal, cara. Vai dar, Davi. Hoje as mães não batem mais. Não batem, não é verdade. Infelizmente. Me chamo Ana, sou de Lajeado e venho fazer uma reclamação neste e-mail. Pois hoje é 17. De hoje? Hoje é 17. Então foi hoje mesmo. Puta, não paguei o condomínio. Opa, Putz. Água cortada. Desculpa, esqueci. Né, cara? 17, uns 10 dias de multa. E fiquei muito triste, Ana. Ficou muito triste. Por quê, Ana? Porque mais uma vez ouvi vocês aconselharem, entre aspas, os homens a fugir de mulher com filho. Não disse isso. Ninguém falou isso, pô. Não disse isso, coisa absurda. Eu já vivi isso na minha vida e foi muito legal a época. 15 minutos que eu fiquei com uma mulher com filho. Mulher com filho é tipo o Kinder Ovo, assim. Isso vem a surpresa. Não é. Não fala assim. Olha aqui, aí tem mais. Não é a primeira vez que escuto isso de alguns de vocês, hein? Ó, de alguns, viu? Fala que é só o Potter agora. Fui o Pian. Não façam isso, não. Olha só, ainda mais na frente do Potter, que sonho em convidá-lo para sair. Olha! Deixa eu fazer a mesma coisa que o Azulzinho fez. É um e-mail com fotos. É um e-mail com fotos. Maurício? Só um pouquinho. Se ela tá perdendo tempo, porque se ela sonha em convidar, convida. Já convidou. Ela disse, aconteceu o seguinte, que o esposo dela faleceu quando ela ainda estava grávida da caçula dela. Faz 2 anos isso. E tenho muito orgulho de mim mesma, pois sobrevivi mesmo sendo quase impossível. Então, Potter. Situações assim são é bem feito pra nós, né? A gente tem que passar. É bem feito pra nós. Agora tá tudo com cara de guri cagado. Aí não dá. Depois que a guria escreveu ali que faleceu o marido, então vocês estão tudo com cara de guri. Tu, Potter, principalmente com essa cara de guri cagado. Mas ele é um guri cagado. Tá. Então, Potter. Cara, eu sou guri, eu sou homem. Cagado. Homem cagado, Picué. Um homem cagado. Tudo bem, cagado, mas sou homem. Tá, então homem cagado, escuta. Não aqui. Sei lá se tu é muito homem mesmo. Continuando, né? Davi. Tendo só 25 anos, Potter. 25 anos, Ana, de Lajeado. Lajeado tem belas loiras. 25 anos e dois filhos. Posso dizer que tenho a oferecer, Potter, muito mais do que muita menina de 25 anos sem nada na vida, Potter. Sem problema. Não digo isso, não digo só financeiramente, mas em relação a caráter, responsabilidade e alegria. Ela pois em namorar, nenhum então. Momento me entreguei às tristezas da vida. Legal. Entendeu? O que tá faltando no mundo hoje em dia, não, né? Mas é, a mulher que tem um filho muito novo, ela tem que virar adulta, né? Muito rapidamente. Então, ela mandou uma foto pra provar que dois filhos não fazem de uma mulher Maurício. Uma baranga. Mostra a foto ali, e aí, Maurício? E aí, Maurício, de 0 a 10? Ali, é. Tá, não, Maurício, é de 8 a 10. Ah! 8 a 10? É, de 8 a 10. 8. Boa, obrigado, Maurício. Tá bem, tá boa bem. Boa nota. Tá ótimo. Baita vai, nota, porazinho. 8. Tá ótimo. Eu vou contar peguei a piada poucas velha. Do meu ponto. Não, não vou contar a piada dela. Piada! Não, ele falou que não vai contar. Troquei, porque eu tenho aqui minhas mãos. Faltam poucos minutos. Eu tenho aqui acabar minhas programa. Mãos. Pô, olha que loucura. Falei que eu não paguei o condomínio, a auxiliadora predial tá me ligando. Olha que legal, viu só? Legal. Vai, obrigado vai. Pela audiência aí, auxiliadora predial. Mas sem eu vou juros, pagar amanhã, juros, hoje sem não. Sem juros até amanhã, sem multa. Eu tenho aqui os trocadilhos do Carinho. Opa, que bom, Porã. Eles voltaram e é por isso que eu não vou contar a piada velha. Muito legal, Porã. Daniel Fredo que mandou. E ele diz o seguinte: às vezes as pessoas, por educação, quando encontram alguém na rua, perguntam: tudo bem? É só pra responder: tudo bem, obrigado. Não precisa contar a vida toda. Quando alguém diz: passa lá em casa, não é pra ir, é só por educação. Espero que quando o Fetter ler o meu e-mail com trocadilhos e disser, manda mais, não tenha sido um caso semelhante. De qualquer maneira, vão aí alguns. Ah, não acabou ainda? É. Agora vai começar. Nem começou. Agora vai começar. Uma introdução. Vai começar. Luas são fixas, estrelas móveis. Meu Deus. Visitei Paris. Carlos cara, Eugênio, lua Lisboa. Não é fixa, né, cara? Claro que é, cara. Como fixa, tá cara? Tá sempre lá em cima. Mas cada vez num lugar diferente, cara. Não. Sim, cara, não vamos. Terra que anda, cara, assim, é muito pouco tempo também, pra gente cara. Entrar numa discussão. A lua meteorológica. Mas Maurício. Astronômica. Aquela lua que vira na nossa. Sempre tá sapatinho. Tá, deu, gente. Moedas, eu gasto. O Everton Cunha. Olha que beleza, hein, Cunha? O nome do avô era João Varela, do neto Fagundes. Mas que frase, legal, legal. O nome do avô, tá bom, do neto. Tá bom. Varela, tá legal, tá legal. O boi prefere o rio, o Alcemar. Bom, foi tá o bem. Alce, tá bom, cara? O Marcos fala a verdade. O Marcelo demente. Meus colegas de trabalho são serralheiros, do Luciano Calheiros. Meu Deus, mas em calha. Quantos tem ainda? O inglês do loirinho é avançado, do pretinho básico. Legal. Um abração legal. E um tchê pra minha filha Rafaela, quem mandou foi Daniel Fredo. Olha, 37 do segundo tempo, 3-1. Gol do Rui Cabeção. Rui Cabeção. E o Argel então, é o treinador do brasileiro. Não, o Joinville já subiu. O Gecão, não, não vai dar. O Gecão tá na B. Tá na B. Tem mais quantas partidas pela frente ainda? Não, nenhuma. Hoje define. Nem precisa. Se perder, aí tem mais. Tá falando tanto do jogo. Não, eu quero dizer caso perca hoje. Caso empate ou perca hoje. Não tem como ter mais um jogo. O time histórico do Joinville, tinha o goleiro Silvio, que jogou no Grêmio. Olha, bom goleiro, hein? O zagueiro Leandro também jogou no Grêmio. Olha, o Alfinete também jogou no Grêmio. O Paulo Egídio, que também jogou no Grêmio. O Nardella, que jogou no Grêmio. É que o futebol ensina, né, Davi? E o Geraldo Pereira, aquele que jogou no Botafogo, que foi até pra seleção brasileira. O futebol ensina que a partida só termina quando acaba. Vai estar 3-1. Ah, pois é, mas quantas vezes você já viu 3-1 virar 4-3? Quantas vezes, Maurício? Olha, ontem mesmo aí o O Inter saiu perdendo, foi lá, empatou, perdeu de novo, hein? Empapou. Que isso? Que jogo da Coraço tá jogando. Tô jogando demais, cara, eu preciso dizer pra vocês o seguinte, Cid. Boa noite. Boa noite, Cid Moreira, mas nós já passamos e muito do tempo do término do programa, Cidão. Como assim? Ficou pra amanhã o teu salmo, tá bom, Cidão? Não, muito obrigado pela compreensão. Valeu, Cidão. Eu não compreendo, o problema é seu. Faz só na internet, então, faz só pra quem tá nos ouvindo pela internet, tá, Cidão? Boa noite, voltaremos amanhã às 13 horas com o Pretinho Básico. Vem aí o salmo do Cid pra quem tá ouvindo pela internet. Boa noite. Mais dois jogos depois do Jack. Obrigado. Eu recebo a informação. Tchau.